Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. complain about. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Pop Hit. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. I will not love you. Love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. We might not get tomorrow. Your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. We might not get tomorrow. I want to rock. I thank God I died. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Barbie's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Todo mundo ama a maior rede internacional de rádios, Target Radios, que apresentou mais uma edição do Pop Hits. Agora, os 5 sons mais votados na tarde, no portal targetw.com, a referência para o mundo. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the Greatest Network. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Eu espero que sim. Hoje, 29 de julho, e que seu final de semana seja sensacional. Número 1 no Pop Hits, da tarde de sexta, Katy Perry, Last Friday Night, TGIF. No segundo lugar, Beyoncé, Best Thing I Never Had. Número 3, Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Brandon's Maggie. Quarta colocação para Pitbull, Nier and Neo, Give Me Everything. Everything. E o quinto som mais votado na tarde foi Good Life com One Republic e P.O.P. E que tal mudar tudo pra noite? Mande ver aí, baby. Afinal, é o ouvinte da Target que decide o Pop Hits. Quais sons devem rolar por aqui? TargetW.com. Vote no seu som preferido e, claro, acompanhe tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E agora tem Pop Hits do ouvinte. Tá rolando por aqui o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. Clique no portal e participe. Faça como a Daniela Lima Souza. Ela que é de Taiobeiras, Minas Gerais. Tudo bem por aí, Daniela? Beijo carinhoso pra você. E tá rolando por aqui o seu pedido, que é o som de Skank. Tanto pra matar saudade. E logo mais à noite, Pop Hits de volta. Até já, baby. Bye, bye. Zombando tão desafinados, querem eu ser, mas é pecado eu te perder. Tanto, é tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto. Políticos embriagados, dançando em guetos arruinados, e os profetas desacordados a te ouvir. Eu sei que eles vêm tomar meu drink e meu copo a trincar, e me pedir pra te deixar partir. Tanto, é tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto. Mas querem me dar amor que há tempos não está lá. Suas filhas vão me deixar, por isso não me preocupar. Eu voltei pra minha sina, contei pra uma menina. Meu medo só termina estando ali. Ela é suave assim, sabe quase tudo de mim. Ela sabe onde eu queria estar, enfim. Tanto, é tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto. Mas seu Dante vai de paletó chinês, falou comigo mais de uma vez. Não, eu sei, não fui muito cortês com ele, não. Isso porque ele mentiu, porque te ganhou e partiu, porque o tempo consentiu, ou se não, por quê? Tanto, é tanto, se ao menos você soubesse, te quero tanto, é tanto, se ao menos você Internacional Target Radios, referência para o mundo.